minha vida, como anda, como tá, porque tudo tem que ser tão confuso. Se tudo que eu faço ou fiz foi absurdo, larguei coisas para trás e fui em frente. Talvez tenha sido tanto inconsequente. Na minha mente seria bem mais fácil, até que não tô mal, eu acho. Enquanto isso, do outro lado a vida passa. Sorriso de criança na calçada, que vida boa à toa, sem se perguntar onde esteve, o que tem e onde vai estar. Tem gente apressada e a milhão, ou que vive em profunda depressão. Ah, solidão, outro dia bateu forte, mais uma vez tenho que dar um stop. Não sei se dou uns dois pra relaxar, ou se deixo acontecer e mando tudo pro ar. Do quinto andar eu olho para baixo, a rua vazia e o bote já fechado. Penso comigo, mais um dia se foi. Seu vaquejar fica pequeno, já foi. Ninguém pra colar ou pra saber de mim. Não é isso que eu quero, não, não é assim. Não quero nem pensar, só quero saber quem está do outro lado, do outro lado. Do outro lado. É diferente, um sobe, desce, mó muvuca, muita gente indo pra festa, no pico pra dançar. Sexta-feira no peão, Rui Barbosa. Fico imaginando o que me dá prazer, ouvir um som, deitar e me esquecer, e ver minha vida meio atrapalhada. Não fico satisfeito com quase nada, e nem esquenta, Joe, deixa eu passar. O bonde tá andando e eu não posso parar. E se pá, vou conquistar alguém que me queira bem, que me dê amor e me leve mais além. Se eu tô dormindo, então acordo pra vida. Que jogo cabuloso, onde fica a saída? Sei que não posso reclamar ao Criador, pois tenho fé em tudo que me ensinou. Caminhando por aqui, eu vejo o novo ficar velho. O dia virar noite numa gota de orvalho. A batida perfeita, tocando no seu rádio. Quem rima tá sofrendo por não ter sonhado. Mas aí, ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser doce como o gosto da maçã. Mas tô na brisa, na trilha sonora. Sorri pra não cair a lágrima de quem chora. Não quero nem pensar, só quero saber quem está do outro lado. Outro lado.